siku 2.5 da fuga. Oi, bom, boa noite, nós. Controle Salvador, nós era na linha de cola, Momo, Fruti, passa 1500. É o Momo, Fruti, pegou nós era na linha. Enchivando o Momo, do 190 na linha.